coisas desgraçadas da nossa vida, as desgraças que acontecem, aquilo que nos mata ou não, ou nos deixa mais fortes ou mais frágeis, né? Depende. Bom, deixa eu começar aqui com uma desgracinha básica, uma ideia muito bosta que eu tive quando era criança, que eu tinha uma bicicleta. E às vezes meus primos eles ficavam pegando a minha bicicleta. Então o que, que eu fazia para meus primos não pegarem minha bicicleta? Eu tirava a roda da frente, deixava a bicicleta sem roda e eu escondia a roda em cima do meu guarda-roupa. E aí quando eu queria sair com a bicicleta, pegava a roda, encaixava lá na bicicleta, apertava o parafuso e tal e saía com a bicicleta. Só que um dia isso acabou me estrepando, sabe? Que um belo dia eu estava andando com a minha bike nas estradas da vida. E aí eu fui empenar, sabe? Dar aquela empenada, sabe? Levantei a roda da frente, fui pá, sabe? Aquela exibiçãozinha básica. Só que aconteceu uma coisa meio insana, sabe? Meio do momento que eu estava empenando, a roda da frente saiu e meio que a bicicleta foi e a roda da frente ficou, sabe? E aí, tipo, eu tava com o guidão levantado, só vi a roda saindo, lá, ela foi pro asfalto, ela foi girando, só eu olhei pro lado e vi ela pra trás, né? Aí, tipo, que ideia, tipo, a velocidade que eu tava naquele momento era simplesmente f***eu. Aí, sei lá, acho que no susto, eu acho que a minha bicicleta acabou indo pra frente. Aí você já deve imaginar o que acontece, né, quando você deixa de empinar e já joga a bicicleta pra frente e a sua bicicleta está sem roda da frente. Imagine a cena linda que foi, né? Eu só lembro que eu fui pra frente e de repente eu só sentia areia na minha cara, sabe? Você caiu na areia? Ah, porque, tipo assim, o chão ele tem areia, sabe? Ai! Eu queria ter desmaiado, cara. Sinceramente, eu queria ter desmaiado. Eu tava tão ferrado, cara, que eu não conseguia me mexer. Cara, eu fiquei ali estirado no chão, não sabia o que não tinha acontecido, só sei que eu sentia dor. Eu só sei que a única coisa que existia no mundo era dor. Aí, sei lá, alguém, algum vizinho de lá da rua, viu o que aconteceu comigo, aí alguém me chamou meu tio pra ir lá me resgatar. Aí foi lá meu tio, né, pegou a bicicleta, pegou a roda num braço e me catou no outro braço, né, e foi me carregando pra casa, né. E foi uma coisa bem, sabe, bem vergonhosa. Daí, meio que eu nunca mais tirei a roda da minha bicicleta, né? Levei no mecânico pra ele apertar, né? E essa foi a cagada, né, que deu da coisa que eu fiz, né? A desgraça que veio, né? E vocês, têm alguma história, assim, em que vocês... Melhor, desculpa a palavra, se f***em fazendo? Cara, eu vou seguindo a linha da bicicleta, tá ligado? Sempre que eu fui criança, eu gostava pra caramba de andar na bicicleta. Eu me sentia, sei lá, tipo esses malucos da BMX. E tinha uma coisa que minha irmã sabia fazer e eu não, que era andar sem as mãos, no guidão, tá ligado? E não entrava na minha cabeça que ela era mais habilidosa que eu nisso. E aí eu tive que aprender a andar sem as mãos. Fui lá e aprendi. Só que, quando eu aprendi, eu estava descendo um morro. Tava lá e foi descer, assim que eu consegui, eu... felizão lá, sem as mãos, aí a bicicleta foi descer o morro. Eu caí na parte de cima do morro e fui rolando até embaixo. Na época eu era gordo, eu ralei minha barriga, a cara, ralei a mão enquanto eu tentava me segurar em alguma coisa, machuquei as unhas. Ah, eu tava andando de bicicleta com a minha namoradinha de infância, então foi mó vergonhoso. Imagino. E você, Kira, tem alguma história desgraçada na sua vida? Desgraçada não, mas eu tenho uma história bem engraçada e bem vergonhosa. Foi assim, eu tava na escola numa sala que tinha sido separada pra mim porque eu desse aula de música na escola, né? Porque eu dava aula de canto na escola e lá eu tive uma sala própria pra isso, só eu usava aquela sala. E quando não tinha aula de canto, o pessoal, tipo os meus amigos mais íntimos, a gente ficava reunido lá, conversando, voando. E do nada começou uma discussão entre nosso amigo Barão e um outro indivíduo. Eu lembro dessa. É claro que você lembra. Então eles levantaram, tipo, bem rolados, um pra cima do outro, e começaram a discutir. Então a minha primeira, tipo, reação foi, tipo, vou parar esses caras, mas eu não vou bater neles, vou só tentar chamar a atenção. Então eu levantei, eu fiz, tipo, a porta tava meio que encostadinha, tava metade aberta. E eu fechei a porta e dei 3 chutes na porta, de chapada, com a sola do pé. Chutei na porta e comecei a gritar, tipo, acabou, chega, eu não quero isso, eu já tô de saco cheio de vocês discutindo, por favor. E quando a gente foi sair da sala pra ir embora, foi quando a gente foi abrir a porta pela primeira vez de novo, a gente percebeu que metade das 3 fechaduras da porta, 2 estavam soltas. Uma tava completamente destruída, tipo, e a de cima tava completamente destruída, e a do meio tava soltando. A porta tava presa por um parafuso. Como, mano, eu sou muito desagradável. Você arrebentou a porta. E porrei a porta na hora de fechar, a porta simplesmente soltou o último parafuso que tinha e caiu. Tipo, a gente pegou e... A gente encaixou a porta no lugar de volta e foi embora. Falou, vamos embora, vamos fingir que isso aqui não aconteceu. A gente não volta aqui, tudo bem. E daí a porta ficou. Eu nem sei o que aconteceu com a porta. Ah, mas conseguiu acabar com a briga, né? É. É, bom, foi uma solução, né? Cara, eu lembro dessa história que, tipo assim, eu ia brigar, tipo, era o momento de partir pra porrada, o momento que a gente ia embolar. Eu nem tava olhando pro lado, aí sei lá o que aconteceu. Eu só sei que quando eu olhei, o maluco tinha quase derrubado a porta. E o engraçado é que a gente fez esse pacto de não voltar lá, e a gente voltou lá e continuamos usando a sala como se não tivesse sido a gente que quebrou o bagulho, velho. A porta toda arriada, velho. Nossa, que... Vocês são vândalos, hein? Cara, eu separei umas histórias desgraçadas aqui. Falando de... O Barão falando da bicicleta, me lembrou de outra. É, com bicicleta também, cara. Era um dia que eu tava indo pra escola de bicicleta. Aí sabe como é que é moleque, sabe? Eu sempre gosto de fazer besteira e tal. Aí eu vi um saco no meio da rua, sabe? Tipo, o que que eu fiz? Ah, vou passar por cima desse sacão aí. Aí eu passei por cima. Aí legal, eu, no meio do caminho, indo pra escola, eu comecei a sentir um cheiro de merda. Eu, porra, que cheiro de cocô, cara. Aí tá bom, pô, mas por que que essa porcaria desse cheiro de cocô tá me acompanhando durante o caminho inteiro? Tá bom, pode ser impressão minha, sei lá, deve ter alguma coisa. Ok, cheguei na escola, todo mundo rindo da minha cara e tal. Aí tá meu amigo, caraca, não, na moral, vai no banheiro, no espelho, olha isso aí que tá na tua camisa, cara. Cara, eu chego no banheiro. Sabe quando você, tipo, tá de bicicleta e passa na maior velocidade numa poça cheia de lama e fica aquela linha nas suas costas de lama? Era isso! Na minha camisa, só que de cocô, cara. Aquele cocô de diarreia, sabe? Aquele cocô mole, marrom, claro. E quando eu fui ver, cara, a roda da minha bicicleta também tava cheia desse cocô, cara. O que me fez pensar que aquela sacola que eu passei por cima tava cheia de cocô, cara. Cara, foi uma merda que eu tirei a camisa no banheiro, tentei lavar a droga da camisa. Aí foi uma merda que tocou o sinal, minha camisa toda molhada, eu tava no banheiro ainda, eu, caraca, passo, cara, eu estendi minha camisa lá na porta do banheiro, e eu fiquei sentado no vaso, e eu fiquei desenhando lá até minha camisa secar, o que óbvio não aconteceu, né? Porque eu tava dentro do banheiro, não tinha sol, tinha que ir pra aula e tal. Aí que eu fiz? Eu fui lá, tipo, não, vou espremer isso aqui e tal. Aí que foi? Fui torcer. Ok, não tava, ficou tão molhada quanto tava antes. Mas aí, em vez de só tá molhada aquela linha que eu limpei, ficou molhada a camisa inteira, né? Porque a camisa inteira absorveu a porcaria da água. Ou seja, além de estar... Não tava mais molhado só um pedaço da camisa. A camisa inteira tava encharcada. Tava úmida, de certa forma. Aí, tipo... Além de úmida, tava completamente amarrotada, né? Porque eu tinha espremido. Foi a solução, né? Porque o gelador me achou e tal. Falou pra ir pra aula, senão eu chamar a diretora, blá, blá. E eu fui, tive que ir pra aula, né? Com a camisa toda amarrotada, molhada e com mancha de merda nas costas. Porque a água não tira mancha, né? E ainda tava fedendo a camisa. Então, tipo, caraca, aí deu aquela merda de diretor, a professora me mandar pra direção, direção chamar minha mãe e tal. Aí foi minha avó lá levar uma outra camisa limpa pra mim e tal, sabe? Foi uma bela da desgraça. Você queria desenhar, cara. Tô ligado. Bom, então vamos começar. Eu sou o Kid e... Mudley, faça alguma coisa! Eu sou o Barão e... Eu sou o Kira e... Peguem esse maldito povo! E você está ouvindo o Pode Animar, o podcast que é pura animação. Haviam quatro amigos que se reuniam para falar sobre coisas divertidas. Até que um dia surge uma intrigante pergunta entre eles. Ei, galera, o que, que vocês acham da gente fazer um podcast? Genial. Tanto faz. Legal, vamos nessa. E assim surge o Pod Animar, o podcast que é pura animação. Dick Vigarista e Mudley. Vamos, rapazes, não fiquem aí parados. É só um pouco e precisamos pegá-lo. Essas medalhas eu vou arrancar. Mudley, faça alguma coisa. Então, pegue o combo. Pegue o combo. Pegue o combo. Pegue o combo. Pegue o combo. Pegue o combo. Pegue o combo agora. Prendam, segurem, agarrem, capturem. Pegue o combo agora. Dessa vez nós não podemos falhar. Senão o general vai se zangar. Temos uma chance com essa nova invenção. Posso até conseguir uma promoção. Então pegue o combo. Pegue o combo. Pegue o combo. Pegue o pombo, pegue o pombo, pegue o pombo, pegue o pombo agora! Prendam, segurem, agarrem, capturem, peguem o pombo agora! Bom, galera, estamos aqui com o nosso quarto episódio do Pode Animar. E hoje trazemos para vocês um clássico da Hanna-Barbera, que é uma empresa clássica aí das animações. Esse nome traz muita nostalgia para a galera mais velha, até um pessoal um pouco mais novo também deve conhecer. E hoje, como vocês devem ter percebido pela introdução, a gente vai falar sobre o desenho Dick Vigarista e Mudley, que também é conhecido nas antigas também como a Esquadrilha Butre. E conhecido também erroneamente por algumas pessoas, por causa da musiquinha de introdução, como Pegue o Pombo. Mas não importa a maneira, o nome que você conheça, é uma animação clássica pra muita gente, que marcou a infância de muita gente. Então estamos abrindo aqui nosso primeiro episódio nostálgico, eu acho, de animações nostálgicas. E pela reverência, né, dos personagens que tem nessa série, né, que são personagens bastante divertidos, que são bastante distintos também, tem características bem marcantes. Então, vamos dar uma pequena sinopse aqui dessa animação. Algum de vocês gostaria de dar a sinopse? A gente não vai fazer o trabalho do Vitor, pode fazer. Tá bom. Bom, talvez o Pod Vitor ia querer fazer a introdução, né? Mas, infelizmente, ele não pôde participar porque o Pod Vitor tá de mudança, então ele tá sem internet no momento. Bom, mas vamos... De repente a gente vê uma forma de trazer ele aí em alguns episódios que... É, vamos dar um jeito aí depois. Depois a gente tenta ver uma resolução pra ir participar posteriormente. Mas bom, vamos introduzir vocês na animação. A animação Dick Vigarista e Mudley, ela retrata dois personagens, né, muito conhecidos da animação Corrida Maluca, que tornaram esses dois personagens populares, que é o Dick Vigarista e Mudley, é claro. E acabou que eles ganharam uma série própria, né? E aqui a história deles se passa durante o período da Primeira Guerra Mundial, em que tem um pombo-correio e que a tropa inimiga deles passa uma mensagem através desse pombo-correio. E eles, com seus aviões meio aerodinamicamente improváveis de voar, eles correm, eles vão voando atrás do pombo, né, pra tentar pegá-lo das maneiras mais estilo coiote, pegando papaléguas, né? Aquelas coisas que beiram um absurdo, né? Em vez de recorrerem à simplicidade e tentarem pegar o pombo de maneira um pouco mais simples, né? Que acho que seria mais efetivo. Então a história é essa. São eles nos aviões deles tentando pegar o pombo correio e o general deles lá em cima deles fazendo pressão. Bom, vamos começar aqui passando algumas informações técnicas, mas em relação a informações específicas. Como já disse, a animação foi produzida pelo estúdio Hanna-Barbera e o nome americano dessa animação se chama Dastardly and Muttley in Their Flying Machines. Essa animação começou a ser exibida no ano de 69, ou seja, é bastante antiga, e parou de ser transmitida nos anos 70. Deve ter vindo bem posteriormente para cá, pro nosso país, e ficou sendo transmitida aqui no Brasil até mais ou menos lá pro iniciozinho dos anos 2000. Teve apenas uma temporada, né, com 51 episódios, 34 episódios normais da série e 15 curtas, do qual o personagem principal era o Muttley, e era simplesmente histórias que se passavam com ele sonhando em alguma coisa, ele dentro do papel do Robin Hood, sendo algum personagem de algum conto clássico, de conto de fadas ou da literatura clássica. O que é bem legal é que durante esses episódios, ele pegava no sono enquanto ele fazia algum trabalho limpando ou pintando os aviões ou os hangares onde os aviões ficavam guardados. Apesar de eu chamar o desenho de Pega o Pombo, sempre vou chamar de Pega o Pombo, o Kira sabe o nome do desenho direito. É, o nome do desenho é Máquinas Voadoras. Tipo, o nome do desenho original é de que vigarista Muttley em Suas Máquinas Voadoras. Mas o desenho é conhecido mesmo por Máquinas Voadoras. E o desenho protagonizado pela esquadrilha Abutre, que, como disse o Brian, o nosso querido Kid, eles são encarregados de parar o pombo-correio das tropas, encarregados de parar as tropas de resistência dos aliados durante a Primeira Guerra Mundial. Oi? Dá pra ouvir direitinho? Não, deu sim, eu só fiquei surpreso, porque, tipo assim, eu sempre liguei essa história de Dick Vigarista tentar pegar a mensagem do pombo como se ele fosse um componente de um exército tentando impedir que uma mensagem chegasse, tá ligado? Porque numa guerra, e tem o general, que é um personagem, eu sempre liguei isso, mas eu não sabia que eles eram das tropas aliadas, não. Eram. Não, eles são do Eixo, é Eixo que fala? É. Eu não sei quase nada da Primeira Guerra. É porque eles são ingleses, né? Putz, então por que o pombo sempre ganhava? O Dick Vigarista que tinha que ganhar. É, essa informação deles serem ingleses, eu também não sabia disso, não. Mano, mas que viagem! Não, peraí, deixa eu ver. É horrível você não lembrar da Primeira Guerra, só lembrar da Segunda. Ô, parei. O Barão, não. Eles não são ingleses, eles são americanos. Eles não são dos países aliados. O pombo é dos países aliados. Como assim, velho? Não, peraí. O pombo leva uma mensagem dos países aliados. Mas então, cara, os americanos e os ingleses estavam no mesmo lado da guerra. Então, por que ele tá impedindo o pombo? Pô, então eles devem ser da Alemanha, então. É, o pombo deve ser alemão. O pombo era alemão? Não, o pombo era dos aliados. É. Dick Vigarista, ele trabalhava pros impérios centrais. Ou seja, provavelmente ele era alemão, tá trabalhando pra Alemanha. Ah, então quando eu era criança eu torcia pro lado certo. É porque também o Dick Vigarista é um vilão, né? De certa forma. É, caracterizado como um vilão. Então não dá pra colocar ele como um aliado. Ah, também uma curiosidadezinha que essa animação foi inspirada num filme chamado Esses Homens Maravilhosos e Suas Máquinas Voadoras. Os episódios, eles têm em média 7, 8 minutos. Que para padrão tempo de duração dos episódios de desenho hoje em dia, até que é bem curtinho. Bom, então vamos introduzir os personagens. Então, Kira, você que é o mestre aí em falar de personagens. Bom, a esquadrilha Abutre é composta por Dick Vigarista, Muttley, Clank e Zilli. Dick Vigarista é, né, como protagonista, sempre rabugento e muito estabanado, era o líder da esquadrilha Abutre e vivia reclamando dos outros. E sempre que algum plano dava errado, ele resmungava dizendo raios, raios, duplos raios, raios triplos. E vigaristas sempre chama seus homens de palermas, mentecaptos, idiotas e às vezes panacas. Muttley, seu companheiro, seu ajudante, sempre em busca de medalhas. Seu famoso bordão é medalha, medalha, medalha. E sua risada sardônica fizeram muito sucesso. Graças à sua rotação de cauda, ele sempre conseguia pousar suavemente quando ocorre algum acidente aéreo. Por isso, nessas circunstâncias, de que sempre pede ajuda aos berros, dizendo: Muttley, faça alguma coisa! Bom, já que os outros personagens são meio que coadjuvantes e vou ajudá-los a identificá-los, o Zilli, ele, caso alguém assista, esteja assistindo de novo, é o que usa um avião azul. O Zilli, ele era sempre medroso e tímido, e exatamente por isso é o menos obcecado pelo pombo. E quando sente medo, ele se esconde dentro de seu uniforme, como uma tartaruga em uma concha, e foge no momento de embarcar no avião, deixando inclusive sua roupa sumindo por debaixo da terra. Isso quando não pula da aeronave em pleno voo. Muitas das vezes acaba obrigando Dick Vigarista a ordenar Muttley que o capture, ocasiões em que o cão praticamente o arrasta de volta às aeronaves. E, estranhamente, é o único capaz de compreender o discurso de Clank. E Clank, que é o último personagem, que, bom, Dick Vigarista e Muttley usam seus aviões vermelho e roxo, respectivamente, o Clank usa um avião verde. O Clank é ele que projeta e constrói as máquinas que eles usam, as máquinas voadoras, como diz no desenho, para tentar capturar o pombo. E, como muitos inventores, ele fala estrebuchando em um idioma que lembra assovios. Ele sempre resmunga, soluça e sendo completamente incompreensível, menos a Zilli, que foi ensinado anteriormente. E a esquadrilha Abutre, né, que era comandada pelo general, que é um personagem muito misterioso, que nunca foi visto. Ele só aparece por voz, sempre depois do fracasso do grupo durante suas missões, às vezes no final do episódio, né, sempre gritando e dando um bom esporro neles. O general passa as ordens ao esquadrilha, que obriga o Dick a atender constantemente o telefone. E, meio que antagonista da série, o pombo. Ele realmente sempre fazia com que a esquadrilha falhasse nas missões de capturá-lo, porque ele era muito habilidoso e muito rápido, cruzava os céus levando mensagens secretas e possuía uma corneta sempre tocada nas horas de perigo. São até que pouquinhos personagens, né, já que a animação foca muito nesse núcleo mesmo da esquadrilha Abutre simplesmente tentando pegar o pombo. A animação é esse núcleo, ela é só aí. Aquela mesma premissa da animação do Coyote, que tenta pegar papaléguas e inventa armadilhas completamente mirabolosas pra tentar fazer alguma tarefa simples. Cara, tipo, é uma animação com roteiro, tá ligado? Em qualquer episódio vai acontecer quase sempre as mesmas coisas. Existem alguns episódios que eles conseguem pegar o pombo, mas acabam deixando escapar. O Zilli uma vez já pegou o pombo e por medo deixou escapar. Várias paradas mais ou menos assim. Lembro até de um episódio que eu assisti recentemente, que eles ficam sem aviões. De tanto que eles vão atrás do pombo e eles rebentam os aviões deles todos. Aí eles ficaram sem aviões, tiveram que ligar pro general e tal. O Dick Vigarista ligou pro general pedindo mais aviões. Como não tinha aviões, o general não tava ainda providenciando, eles tinham que tentar se virar com a sucata dos aviões que eles tinham destruído já, tentando capturar o pombo. Que é até a mesma premissa, só que dentro de uma situação, uma circunstância diferente. Então, a premissa da animação é sempre a mesma em todos os episódios, mas geralmente há aquela uma mudança do núcleo, do que está acontecendo ali, que acaba dando uma pequena diferença entre um episódio e outro. Exatamente. Muttley! Faça alguma coisa! Uma coisa muito engraçada é que o Dick Vigarista e o Muttley não eram os inúteis da equipe, porque eles faziam a parada certa e vinha os imbecis do Zilli e do Clank estagar o bagulho. Cara, todo mundo ali fazia muita merda. O Dick Vigarista era o cara, ele sempre pagava de que era o cara que só ele fazia certo e todos os outros eram inúteis, eram palermas. Tem até outro episódio que eu lembro, que eu acordei aqui, que eles estão no avião. Aí estão com, acho que um taco de hóquei pra tentar bater no pombo. Aí o pombo passa perto do avião, aí o Zilli, ele vai, mexe o taco pra tentar bater no pombo, e com o taco ele acaba tirando uma asa do avião. Aí tal, aí o Clank vai lá, pega também um taco. Não, deixa que eu faço. Aí mexe o taco pra tentar bater no pombo e arranca a cauda do avião. Aí o Dick Vigarista vai lá. Me dê isso aqui, seus inúteis. Eu vou mostrar como se faz. Aí vai lá, mexe o taco e tenta bater no pombo e ele vai arrancar a hélice do avião. E aí eles caem todos e, como sempre, o Muttley fica no ar, porque ele vai girando a cauda dele. E o Dick Vigarista grita, Muttley, faça alguma coisa! Aí vai lá o Muttley, medalha, medalha, medalha. Muttley é o melhor personagem, não tem como. É, porque ele, diferente dos outros, é o que sempre acaba rindo dos outros no final, debochando dos outros, porque é ele que se dá melhor, né? Já que ele é um... Então, por favor, cientistas, me expliquem isso, mas ele é um cachorro que voa. Desenho animado. Eu não sei se tá muito cedo pra isso, mas eu queria falar sobre a relação do Dick Vigarista e do Muttley. Pode falar aí. É legal ver que o Dick Vigarista tinha um cachorro como amigo. E mesmo o Muttley. Fala a real, nem sei o que o Muttley faz ali, porque ele literalmente caga pra pegar o pombo. Ele só quer medalha. E eles estão sempre juntos. Eu me embolei um pouco porque eu perdi o que eu ia falar. Podem ir falando outras coisas, depois eu continuo assim. É, o Muttley, a questão dele ali é que ele só quer realmente ganhar as medalhas. Ele só quer ser parabenizado. Ele faz mesmo aquilo que o Dick Vigarista manda, porque ele quer receber alguma coisa, ele quer receber um prêmio. Para ele, tanto faz pegar o pombo, a questão pra ele é ganhar a medalha que ele quer. Não, sim, mas sei lá, eu vejo amizade nele e no Dick. Eles têm um companheirismo, sim, isso é mais perceptível durante o Corrida Maluca, que eles sempre estão juntos, um nunca deixa o outro pra trás. Já no Máquinas Voadoras, o Muttley meio que ele quer impressionar o general tendo bastante medalhas. Bom, ele meio que cuida só da própria pele, né? Enquanto tá todo mundo se dando mal, ele não quer nem saber, ele só se preocupa com ele mesmo. Ele mostra que essa equipe é a pior equipe do mundo, né? Um medroso, um cara que mal dá pra entender o que ele fala, um cara completamente egoísta, né, que só se preocupa com ele mesmo, e um cara completamente marrento, babaca, né, que é o Dick Vigarista, que é o pior tipo de líder possível pra você botar, cara. É um cara babaca que se acha melhor que todo mundo, que acha que todos os seus subordinados são incompetentes, tipo, só baixa a moral da galera o tempo inteiro. Ou seja, se você tentar parar pra analisar da moda, tipo, corporativa, digamos que o Dick Vigarista é um dos principais responsáveis por tudo sempre dar errado. Porque ele é um líder muito ruim, cara. Eu sou suspeito pra falar porque eu gosto do Dick Vigarista. Eu também curto o Dick Vigarista. Mas ele é muito burro, cara. Você vê no Corrida Maluca, por exemplo, que a gente vai fazer um podcast só falando do Corrida Maluca, que você vê a burrice do Dick Vigarista. A coisa do Dick Vigarista é fazer maldade, sabe? É a maldade, é... Ele é um vilão caricato. Por exemplo, no Corrida Maluca, você vê episódios em que o Dick Vigarista, ele tá do lado da linha de chegada, na frente de todos os outros carros. Mas o que ele tá fazendo? Ele não tá, ele tá passando a linha de chegada pra ganhar de todo mundo? Não, ele tá fazendo uma armadilha pra sabotar a corrida dos outros. Em vez de simplesmente chegar e passar a linha de chegada e ganhar a corrida. É porque ele queria garantir. Ele é um cara que gosta de garantir a vitória. Não. Nunca ganhou. Não, não. Ele é o tipo de cara que gosta de garantir a derrota dos outros. Digamos que ele faz mais questão de ver os outros perderem do que ver ele ganhando. Mas se ele ganhar, o resto perde. É, mas é aquela incoerência, sei lá, aquela vilania muito... O cara tá tão obcecado em fazer algo ruim que... Ele esquece que ele simplesmente tem o carro mais rápido de todos. Exatamente. Vou deixar isso pra falar depois num podcast sobre Corrida Maluca. Maneiro que, tipo assim, o general nunca consegue pegar a medalha do Muttley. É, o Muttley sempre morde a mão dele. Muttley! Faça alguma coisa! Poxa, a gente pode entrar também e começar falando dos dubladores. Uma coisa interessante, por exemplo, da dublagem dos Estados Unidos, é que para todos os personagens da animação, só tem dois dubladores. Bom, você não precisa de um dublador pro Muttley, nem pro General. Não, pro General tem dublador. De certa forma, tem que ter aquela voz de... Não, sim, mas não precisa de um dublador diferente pro Muttley ou pro General, ou pro Pombo, entendeu? Tipo, tem o dublador, os dubladores são o Paul Winchell, que ele faz o Dick Vigarista e dá as balbuciadas do General, e tem o Don Messick, que ele faz o Muttley, o Clank, o Zilli e o narrador da animação. Esse é brabo. É, esse deve ser aquele tipo de dubladores de desenho animado, que eles sabem, são bons em fazer vários tipos de voz. Tem os dubladores que são desse tipo aí, que são bons em variar um tom de voz e tal. Mas é aquela coisa que nem parece que é o mesmo dublador que tá dublando personagens diferentes. Imagina o cachê desse cara, mano. Ou não, né? Nem sei, porque não sei como é que funciona a dublagem nos Estados Unidos, mas de repente ele deve ter ganhado muito bem, né? Pra fazer dublar 4 personagens. Quer dizer, 3 personagens e o narrador do desenho. Então temos também aqui os dubladores brasileiros. Então, Kira, gostaria de introduzir aí os dubladores brasileiros? Temos 2 reconhecíveis dubladores brasileiros. Temos o Luiz Carlos Moraes, dublador do Clank. Bom, ele dublou o Shukaku em Naruto, o Daburá em Dragon Ball Z, o Dr. Mark Gero em Dragon Ball GT, o mago Daolong Wong em As Aventuras de Jack Chan, Dr. Willy de Mega Man. Caraca, o desenho do Mega Man, cara. A gente tem que fazer um podcast também desse desenho. Ó, o Peter Griffin, de Uma Família da Pesada, o professor Wernstrom de Futurama, o Shang Tsung no filme de Mortal Kombat, o Chaos de Sonic X, é só, mas nada demais não. E o narrador, Lauro Fabiano, que dublou o Ultra Humanoide em Liga da Justiça, o Peter Pan em Peter Pan, o narrador de As Terríveis Aventuras de Billy Mandy, o Alvo Dumbledore em 7 dos filmes de Harry Potter, dos 8 filmes, e o Sr. Burns, ele foi o segundo dublador do Sr. Burns, dos Simpsons. São 2 dubladores que têm um histórico bem longo em animações. Pô, peraí, tem outros dubladores aqui também que são importantíssimos. Tem o George Lucas, né, que fez o Dick Vigarista, que ele fez as dublagens do Ace Ventura, na animação, no desenho animado do Ace Ventura. Ele fez, como é que é? Um personagem chamado Armando, no desenho animado Rio. E dublou um personagem do Yu Yu Hakusho chamado Jin também. E dublou o Stingmon do Digimon Adventure 2. Dublou também Eduardo do acampamento de Laszlo. O primeiro dublador do Dick Vigarista foi Domício Costa. Ele dublou o Dick Vigarista durante o Corrida Maluca. E eu tava olhando aqui. E ele também dublou o Eustácio em Coragem com Covarde. O Devimon em Digimon. O Professor em O Gato Félix. O Leôncio em Pica-Pau, o prefeito de Townsville e o Ibor Cub de Ren e Stimpy. E ele é o Voldemort em Harry Potter. Ele dá a voz ao Voldemort em Harry Potter. Tem também o Henrique Ogala, que dublou o Zilli. Ele tem bastante trabalhos aqui, acho que tem bastante coisa em animação também. Ó, ele era uma animação, uma voz bem conhecida aí. Ele fez o Bob em Caverna do Dragão. Pra quem aí das antigas vai conhecer também, ele fez o Gordinho na animação Bicudo Lobisomem. Ele foi um dos dubladores do Gaguinho também, dos Looney Tunes. Como a gente já mencionou também na animação, no podcast de Procurando Nemo, ele fez o Gurgle. É, são essas as dublagens que o Henrique Ogala fez em animações. Bom, o dublador americano do Muttley, do Zilli, do Clank e do narrador americano, né? Ele se chama Donald Messick e é considerado um dos maiores dubladores do século XX. Ele deu a voz ao Scooby-Doo, ao Guarda Smith, o Catatau, de Zé Colmeia, ao Bambam Rubble, dos Flintstones, ao Astro e o Zorak, de Astro Boy, aí o Godzuki também, de Astro Boy, ao Dr. Quest e o Papai Smurf e a Ratchet, dos Smurfs, e o Paper Doll Man e Pixie, de Plick Plock Chuvisco. E quase todos os trabalhos dele foram com a Hanna-Barbera, com a empresa Hanna-Barbera. Bom, tem também aqui no Brasil, o General foi o único que não teve dublagem. Manteve os mesmos os efeitos de voz lá do Paul Winchell. Bom, como também o que ele falava não era nada que fosse compreensível, né? Então, era só um monte de balbuciadas, então não tinha nenhuma necessidade. É, e os efeitos vocais também do Muttley foi mantido do Don Messick. Parece que a Hanna-Barbera, tanto na América quanto no Brasil, trabalha com dubladores muito talentosos. Só gente de grande quilate. Diferente de muitas animações, que às vezes apresentam um ou dois dubladores experientes e o resto dubladores novatos. Quando fizermos um podcast sobre essa animação, a gente pode falar sobre isso. Bom, o Dick Vigarista, ele é uma caricatura do ator inglês Terry Thomas, e a personalidade dele é inspirada no vilão do filme A Corrida do Século. E os pilotos de Fórmula 1, Michael Schumacher e Fernando Alonso, são apelidados de Dick Vigarista. Por quê? Bom, segundo minhas fontes, pelo tipo de rosto e pelas atitudes pouco éticas, tanto do piloto alemão, 7 vezes campeão do mundo, como o espanhol na categoria. Tanto Michael Schumacher quanto Fernando Alonso, eles são meio emburrados, meio chatinhos, eles não são muito divertidos e entrosados, não são muito conversáveis. Eu ia adorar ser corredor e ter o apelido de Dick Vigarista. Eu ia dirigir até lá na frente, ia parar meu carro, ia espalhar óleo na pista. Só que você nunca ia vencer a corrida, né? Fazer o quê, né? A fama tem seu preço. Muttley! Faça alguma coisa! Eu acho que a gente pode dar as considerações finais sobre essa animação e falar um pouquinho do que essa animação foi pra nós durante a nossa infância e do que ela é pra nós hoje. Gostaria de começar, ô Kira. Bom, cara, o Dick Vigarista, Muttley e todos os desenhos da Hanna-Barbera, não todos, óbvio, mas os mais populares, fizeram muito parte da minha infância. E eu particularmente acho o famoso Peggy o Pombo um dos mais engraçados, mais divertidos. Não tem desconcordância com o humor da série. Você não pode dizer que, ah, esse é um humor apelativo, ah, esse é um humor chato, esse é um humor velho. Não, é algo que sempre funciona. Não importa que idade você tenha, vai ter graça. E, realmente, eu acho muito divertido e não me canso de assistir. É mais um trabalho genial. Merece uma ótima salva de aplausos. Isso é espetacular. E você, Rodrigo Barão, diga aí suas considerações finais. Então, o desenho é muito legal para criança. Mas já não é aquele desenho que tem episódios bobinhos e tem episódios legais. Ou seja, é legal pra criança, mas se você for adulto, eu não recomendo você rever não. Porque você vai ver uns 4 episódios e vai ficar tipo, nossa, vai acontecer alguma coisa. É uma série muito repetitiva. Mas se você assistir um episódio só, você vai se divertir. Sim, vai se divertir. Mas se você for ver, tipo, parar pra ver os 34 episódios como o Kid fez... vai ficar meio bolejo. É muito legal, é uma coisa que você só pode falar bem, porque diverte e traz memórias, como todo desenho da Hanna-Barbera. Infelizmente, é uma coisa muito pequena, por ser repetitivo, não tem muita coisa pra falar, entendeu? É certas peculiaridades que já foram faladas aqui. Bom, galera, eu acho a Esquadrilha Abutre um desenho sensacional, marcou muito também a minha infância. É uma daquelas animações que é aquelas que a gente mais vê quando é pequeno e que mesmo quando a gente cresce, a gente liga a TV e a gente se surpreende. Caraca, meu irmão, isso ainda passa na televisão? Que é uma animação que foi criada lá no final da década de 60, que ficou perdurando lá no SBT até lá pro início dos anos 2000. Nem sei se esse desenho ainda passa lá no SBT, que é onde eu assisti antes. Mas talvez até passe, né? O jeito que o Silvio Santos é ficar repetindo o mesmo desenho lá durante 50 mil anos. Por isso que o cara é tão rico, né? Porque ele não gasta com conteúdo novo. Bom, se ainda passa no SBT, eu não sei, porque eu não assisto mais. Faz muito tempo que eu não assisto TV. É bom você que é pai deixar pôr seu filho pra assistir. Você que é criança, procurar assistir também. Não passa mais, não. Se não passa mais, não se preocupe aí, você que tá ouvindo, se você não conhece, ou você conhece e tá com saudade de assistir. Eu vou deixar um link aí no post com pelo menos os 34 episódios principais deles tentando pegar o pombo. Eu não achei os episódios do só do Mutley tendo os sonhos dele, não. Só achei do lá com os 34 episódios. Vocês podem entrar lá e assistir na internet mesmo, via streaming. E é, pô, uma animação bem divertidinha e tal, como o Barão falou, né? Não é aquela animação que você vai conseguir pegar e fazer uma maratona só dessa animação, ficar horas assistindo ela, assistindo todos os episódios numa tacada só, porque é meio... Já que o plot é o mesmo em todos os episódios, acaba ficando meio enjoativo lá. Os 8 minutos de cada episódio é o tempo certo. Se você, sei lá, pegar pra assistir um episódio por dia, vai dar um bom tamanho. Então é uma animação bem divertida, pra você também relembrar aquele tempo da Hanna-Barbera, aquelas animações clássicas que não tinham uma sequência de episódios, não tinha uma periodicidade, você vê em qualquer ordem, tá bom, porque a animação funciona muito bem, você pegar de qualquer uma, a partir de qualquer uma, assistir em qualquer ordem. É, pô, essa animação é tão antiga, cara, que até a minha mãe assistia quando ela era criança. E aí minha mãe, pô, me via assistindo, ela falava, nossa, esse desenho passava quando era pequeno e tal, esse personagem, o Resmungão, que acho que na época da minha mãe o personagem, o Mutley tinha o nome de Resmungão. Eu não sei, pelo que eu pesquisei, eu acho que Resmungão é um outro desenho, que é só o Mutley. Vai ver, sua mãe chamava ele de Resmungão. Não, mas eu pesquisei mesmo e tem esse nome, Resmungão. Bom, então, são essas as minhas considerações finais. Bom, galera, então a gente vai encerrar nosso programa por aqui. Algum de vocês aí tem alguma coisa a falar? Quer dar algum recado pro público? Minha garganta está doendo. Só isso. Mentira. Então, galera, a garganta do Barão tá doendo. Se vocês tiverem um remedinho aí, por favor, mandem um e-mail aí pra gente pedir pra alguém buscar. Eu mesmo busco na sua casa. Eu dei uma piscadinha de olho. Bom, e se você gosta dos episódios do Pode Animar, você recomende, traga seus amigos para assistirem e ouvirem com você. Recomende-os, leve-os ao Pode Animar e traga-nos. Isso me lembrou de uma coisa. Pois não, diga. Vocês não estão comentando, cara. Ah, é mesmo. A galera não tá comentando nos episódios. Vocês vão matar uma parte importante do cast, que é a leitura de comentários. Vocês querem fazer isso aqui mesmo? Eu vou chorar aqui. Olha lá, gente. Vocês vão fazer o Barão chorar. Uma coisa que eu nunca vi isso acontecer. Bom, vou deixar aqui também para o nosso site aqui. Vocês podem encontrar a gente no site podeanimar.com.br. Se quiserem mandar um e-mail, ficar mais prático mandar um e-mail ao invés de mandar fazer um comentário no site, pode daí mandar um e-mail para contato@podeanimar.com.br. Pode acessar também nossa página no Facebook, que é facebook.com/podeanimar. E lá na página do Facebook, se quiser encontrar a gente lá, você procurar por nós que vocês encontram lá também. E vocês podem comentar lá também, se comunicar com a gente através da página do Facebook também, que a gente vai estar sempre olhando lá o que vocês falam com a gente. Bom, galera, então é isso. Nós ficamos por aqui. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima. Valeu, galera. Tchau. Sejam bem-vindos à nossa leitura de e-mails e comentários do Pode Animar. Bom, estou aqui na gravação com o nosso amigo Kira. E aí? Que foi nosso especialista de Akira. Bom, pessoal, eu estou aqui com o comentário da London Maíra no episódio 3 sobre Akira. E ela diz: muito bom. Apesar de eu não ter visto o filme, deu pra entender exatamente o que disseram. O legal é que dá pra imaginar as coisas quando vocês falam. Gostei bastante. Façam mais podcasts e, por favor, não demorem muito, pois é legal. Beijo. E pode, Vitor, pare de roubar minha mania de falar enfim. Maíra, obrigado pelo comentário. Espero que você continue comentando e fortalecendo aí nos nossos comentários, porque a gente não recebe muitos comentários e... O pessoal tá meio fraquinho, né, nos comentários. Como o Barão até disse no programa desses aí, acho que foi no, nesse último programa, nesse programa mesmo, falou que pode acontecer de morrer, né, a nossa área de comentários, já que o pessoal não tá comentando, mas se tiver gente comentando, nem que seja pelo menos um comentário, a gente consegue manter esse momento do podcast vivo ainda. Então, por favor, continue comentando aí. E questão da gente demorar, ser de duas em duas semanas, é porque é meio complicado. O pessoal é meio ocupado também. E também leva um tempinho pra eu editar o programa, porque muitas vezes a gente fala muita besteira. E aí eu tenho que ficar cortando um monte de coisas que a gente fala que não acrescentam em nada no programa, tal, coisas às vezes que a gente até já falou mais na frente, só que a gente acaba repetindo no programa. Então eu tenho que dar uma enxugada no que a gente fala pra dar aquela sonorizada, tal, com a musiquinha de fundo, pá, dar aquela editada pra poder ficar uma coisa audível pro pessoal. Mas dependendo com o tempo que eu for conseguindo agilizar na edição, de repente a gente consegue até transformar o Pode Animar em um programa semanal. Mas isso vai depender muito da minha agilidade, né, na edição. E da gente conseguir com o tempo falar menos bosta durante a gravação também. Agora também eu vou ler aqui não é um comentário, é um e-mail. Olha que legal, Kira. Nosso primeiro e-mail. A primeira pessoa, nosso primeiro ouvinte que teve o trabalho de abrir o Gmail e de redigir um e-mail pra gente. Esse e-mail é do Felipe Pereira. Ele mandou e-mail dia 15 do mês passado, só que meio que eu dei uma vacilada, eu fiquei um tempo sem abrir o e-mail do Pode Animar e eu acabei não vendo esse e-mail, deixei ele passar. Mas, ó, mas eu tô lendo ele agora, então Felipe Pereira, me desculpe, aí era pra ter lido o programa anterior, mas eu dei essa vacilada brusca aí. Mas eu faço maior questão de ler esse e-mail. Então vou começar aqui e ler o e-mail do Felipe Pereira. Olá, o meu nome é Felipe Pereira e tenho 18 anos. Quero começar este e-mail dizendo que esta é a primeira vez que eu envio um feedback para algum podcast que ouço. Olha, me sinto privilegiado. Pretendo me tornar um animador profissional e já faço trabalhos autônomos nessa área. Com isso, já dá para perceber que eu amo animação. E eu sempre defendi como sendo uma forma de mídia, contrário à afirmação de que ela seria apenas um gênero. E como tal, sempre gostei de avaliar filmes e séries animadas com um olhar mais analítico. Abre parênteses. Afinal, animações relacionam desenhos, roteiro, filmografia, trilha sonora e atuação de voz. Uma gama de elementos muito complexa que, muitas vezes, é injustamente etiquetada com apenas programas de criança. Fecha parênteses. Sendo um grande fã da mídia podcast, já faz um bom tempo desde que eu comecei a procurar podcasts focados em animação. Infelizmente, nunca encontrei algo que me satisfizesse. Até agora. Encontrei o Pode Animar por acidente no YouTuner e fiquei fascinado. Vocês só têm dois episódios e um piloto, que era antes, né? Como eu disse, era pra ter lido no programa anterior, só que eu atrasei. Vocês só têm dois episódios e um piloto ainda, e eu já vejo grande potencial no podcast. A maioria dos podcasts sobre animação que encontrei se resumem a dar pitaco em um filme ou série que os participantes acabam de assistir. Mas o Pode Animar se provou superior quando eu vi o título do segundo episódio, Animação é Coisa de Criança? Vocês não apenas discutem sobre os desenhos que assistem, mas debatem sobre a mídia, o que é incrível. Enfim, desculpem-me pelo e-mail longo. Desejo sorte a vocês com este novo podcast. E já estou ansioso pelos próximos episódios. Bom, Felipe Pereira, muitíssimo obrigado pelo seu e-mail. Não tem problema mandar e-mails longos aqui, porque isso é ótimo, porque já que a gente recebe poucos comentários e e-mails, isso é bom para dar uma aumentada no tempo aqui da leitura. E, cara, muito legal ver uma pessoa que, de certa forma, é um profissional da área. Você tá correndo atrás de se tornar um profissional, faz seus trabalhos autônomos e tudo mais. E, pô, é bom receber essa credibilidade, né? Ver que nosso trabalho tá fazendo uma diferença, né? Inclusive dentro dos propriamente do universo dos podcasts, né? Que, como ele falou, a gente é o único podcast que ele viu a gente fazer um trabalho igual o nosso. E Felipe, manda aí também algumas coisas aí que você já produziu, já que você falou que faz trabalhos autônomos. Pô, manda aí pra gente algum exemplo de algo que você já fez aí. A gente pode até dar uma divulgada no seu trabalho também. De repente, pô, já que você é um cara que tá buscando trabalhar nessa área, a gente pode até convidar você, de repente, pra um programa, pra gente fazer algum programa especial voltado mais pra uma discussão. E Felipe, foi me desculpando de novo também pelo atraso, e continua aí mandando e-mails e, caso queira fazer comentários lá no site também, você é muito bem-vindo, cara. É isso aí, galera, foi uma gravação curtinha de comentários, tal, rapidinho aqui só pra não ficar sem. Tivemos só os comentários da Maíra e do Felipe, então peço aos dois que continuem comentando. E galera, a gente vai ficar por aqui. Eu agradeço a todos vocês, um forte abraço e até a próxima. Valeu. Then I can do it. vamos... Porra! Que foi? Eita. Tá foda o jogo aqui. Diabo. O cara tá jogando, velho. Caraca. Jogo de simulação, mano. Jogo de simulação. Porra, ganhei de 2-1. Aí eu não quis salvar, tá ligado? Porque um maluco lesionou muito feio, tipo, 6 meses. Aí agora eu não tô conseguindo ganhar. É o que? FIFA Manager? É o Football Manager. Tá, voltando aqui ao Dick Vigarista. O árbitro expulsou 4 jogadores. Isso é tudo, pessoal!